sem fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou na corrida pela inclusão, promovendo uma intervenção. Eu vou preparado para o que vier, cada um escolhe o que quiser. Eu vou se não fecha no pensamento, não embaça, sai da reta que minha comitiva passa. Eu vou distante do perdedor, quem já tá na frente olha no retrovisor. Eu vou não espero que ninguém faça minha parte, o que quero vou buscar na raça e com minha arte. Ocupação de espaço, assim que faço, quero um pedaço, valorizando cada passo. Quem foi que disse que eu também não posso? Se deixar a gente entre vira tudo nosso. Cara preta, pele preta, tá em foco. A iluminação antepassada eu evoco, mas não me troco, só me coloco à disposição de um plano de modificação pra evolução. Um passo à frente, vida inteligente, liberdade sem precisar esconder o que se sente. A cara feia não assusta o bonde passa. Quem não se reciclou, infelizmente, vai virar fumaça. Fui comunicada e a virada começou. Desequilibrou, demorou. Eu vou na corrida pela inclusão, promovendo uma intervenção. Eu vou preparado para o que vier, cada um escolhe o que quiser. Eu vou se não fecha no pensamento, não embaça, sai da reta que minha comitiva passa. Eu vou distante do perdedor, quem já tá na frente olha no retrovisor. Eu vou, vou fazendo do nosso jeito. Sigo na caminhada com causa, efeito. Um degrau acima daquele que pensa que é mais. Se liga, maluco, que aqui nós parecemos, mas não somos iguais. Temos a nossa própria maneira de agir, interagir, sem fugir, sem fingir, pra evoluir. Direto do gueto de preto da CDD. Não temos medo se a televisão quiser nos ver. Onde for, a nosso favor, amadurece o pensamento, mas não embranquece a cor. Nosso caminho vai por rota diferente. O que me faz fora da lei não tá no som, tá na mente. Só gente da gente fortalece nas palavras. Não sou teleguiado das ideias escravas. Sigo sem limite, vou fazendo do meu lado. Quem não teve o que dizer ficou calado. Eu vou na corrida pela inclusão, promovendo uma intervenção. Eu vou preparado para o que vier, cada um escolhe o que quiser. Eu vou se não fecha no pensamento, não embaça, sai da reta que minha comitiva passa. Eu vou distante do perdedor, quem já tá na frente olha no retrovisor. Eu vou independente da sua condição, é preciso ter opinião. Eu vou preparado para o que vier, cada um escolhe o que quiser. Eu desafio é o que move minha vida. Minha mãe tá gostando do que vê. O futuro é agora, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Valeu, Bill! Tamo junto! E misturar.